Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Boa tarde, eu sou o Tiago Martins, do terceiro ano do curso profissional técnico de apoio psicossocial da Escola Secundária Severino de Faria de Évora. Hoje estou aqui com o Sr. José Rosado, Presidente da Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Distrito de Évora. Boa tarde, Sr. Presidente José Rosado. Gostaria de começar por perguntar o que é a Associação de Doadores Benévolos de Sangue de Évora. A Associação de Doadores, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. A pergunta que me fizeste, o que é a Associação de Doadores de Sangue? A Associação de Doadores de Sangue foi fundada em 10/3/1977. E é de utilidade pública desde 8 de maio de 1987. E o que é que a associação faz? A associação faz a divulgação e promoção da dádiva. Para quê? Para angariarmos dadores para o hospital e ir uma equipa do hospital a fazer a recolha. O ano passado nós tivemos à volta de 670 dadores das várias colheitas que nós temos durante o ano. Portanto, a Associação de Doadores de Sangue funciona neste molde. É arranjar dadores para que o sangue não falte nos hospitais e as cirurgias não sejam adiadas. Não corre o risco de ficar adiadas. Sem sangue. Como e quando é que surgiu a Associação de Doadores Benévolos de Sangue? Quando surgiu, como eu já disse, foi fundada em 10/3/1977, por um grupo de pessoas, portanto, que se juntaram e começaram a formar essa associação. Portanto, depois os seguidores temos vindo a dar desenvolvimento ao trabalho de quem fundou. Portanto, eu para não ir falar aqui de outros nomes que para me esquecer, não falo nenhum. Sim. Foi um grupo de pessoas que se juntou para formarem esta associação, no qual depois temos vindo a desenvolver ano após ano para melhorarem aquilo que nos deixaram. Agora a pergunta é, quais é que são as características necessárias para uma pessoa poder dar sangue? As características necessárias, tu tens de ter mais que 18 anos e mais de 50 quilos de peso. Portanto, aí estão criadas as condições para tornares dador de sangue. Eu gostaria de perguntar, onde é que a tua associação? É com os públicos-alvos e assim? A associação? A associação faz, portanto, promove recolhas desde à Aldeia da Luz até ao Torrão, onde nós fazemos recolhas em várias localidades. E depois temos, portanto, em Viana, temos o núcleo em Viana, temos o Temora, e temos pessoas, colaboradores nossos, que na Azaruja, pronto, estendidos em São Mansos, temos os nossos colaboradores que vão fazendo o quê? Estes colaboradores conhecem as pessoas na terra e vão fazendo uma pré-inscrição para quando nós lá chegamos, automaticamente a colheita ser rentabilizada, não é? Uhum. Portanto, temos dadores suficientes para que uma equipa do hospital se desloque lá. Uhum. Em média, quantos doadores de sangue têm por ano? Já te fiz referência disso, foi à volta de 670. 670, isso agora tem vindo a baixar um pouco, mas contamos com o apoio da malta jovem, como vocês, que têm a força para dinamizar um bocadinho mais. Em que, agora gostava de perguntar, qual é que foi a maior colheita que alguma vez tiveram? A maior colheita, nós tivemos uma, tem sido tantas boas. Mas, portanto, estou a falar com os jovens, né? Ali no Vernei, tivemos além uma colheita que foram 50 na parte da manhã e 40 na parte da tarde. Foram 90 dadores. Portanto, automaticamente, em que os jovens, por isso é que estou a dizer agora, os próprios jovens assim, é que estão a aderir muito à dádiva de sangue, tanto faz os rapazes como as raparigas, estão a aderir muito, espero que vocês, que vocês também passem a palavra aos vossos amigos, para ir às nossas colheitas. Normal, em média, quantos litros de sangue costumam tirar a uma pessoa quando estão a fazer a colheita? Então, isso são 450 centímetros cúbicos, não chega a meio litro. Uhum. Em média, quem é que dá mais sangue? São os jovens ou os adultos? Olha, os jovens agora têm aderido bem. Portanto, a nossa faixa etária já está a descair. Portanto, se chegamos aos 65, já não podemos doar mais sangue. Temos que ter malta nova. Portanto, os jovens estão a aderir agora. Estão a aderir porque nós também fazemos colóquios nas escolas. Temos feito e ainda lá na vossa fizemos um. Fazemos colóquios nas escolas para que os próprios alunos que ainda não têm os 18 anos, mas passem a palavra a outros para nós conseguirmos que realmente as nossas dádivas aumentem e os jovens adiram cada vez mais à recolha de sangue. Oh, muito obrigado, Sr. Presidente. E gostaria de agradecer também à Rádio Telefonia do Alentejo e às minhas colegas por terem proporcionado este momento. E muito obrigado, e assim concluímos a nossa entrevista. Obrigado eu também, em nome da Associação de Doadores de Sangue de Évora. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o Curso Profissional de Técnico de Apoio Social da Escola Secundária Severino de Faria. Apoio